sintonizam ZYK 334, 1370 kHz, Sociedade Rádio Difusora Alegretense Limitada, Rádio Gazeta, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Armazém Del Cor, secos e molhados, gêneros alimentícios, bebidas em geral, cigarros, sorvetes, picolés, recargas para todas as operadoras. Amplo e moderno, no mesmo endereço, Rua Carlos Gomes 728, telefone 3426-1377 ou 99924-6177. Armazém Del Cor, da Irene Del Cor. Infolab, soluções em informática. WhatsApp 999233299. Notebooks e computadores. Formatação e reinstalação. Manutenção preventiva. Configuração de rede, assistência técnica, substituição de peças, orçamento, consultoria e instalação. Infolab, soluções em informática. WhatsApp 999233299. Técnico Vinícius Silveira. Para este fim de ano, na Presença Decoração, você vai encontrar uma completa linha de artigos natalinos para sua casa. Nossas vitrines são uma pequena amostra do que temos para este Natal. Inúmeras utilidades de ótima qualidade e bom gosto para sua sala e cozinha. Acessórios que combinam com você, como brincos, pulseiras, lenços, bolsas, cintos e muito mais. Um presente verdadeiro a quem amamos é aquele de coração. Presentes Decoração. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Gaspar Martins 299. Entre, você vai gostar e ser bem atendido. Fone 3421-4164. Presentes Decoração. Comagril, a tradicional Comagril da Avenida Assis Brasil, agora continua na Assis Brasil, em frente ao Dyer, número 961. Sementes de hortaliças, ferragem em geral, panelas de alumínio, alumínio fundido, canos para fogões, pulverizadores, lonas e cordas, cabos de pá, machado, arames para o seu alambrado, rações para cães e gatos, botas de borracha campeira e branca para açougueiro. Comagril, com ótimos preços para você, amigo cliente. Avenida Assis Brasil 961, frente ao Dyer. Telefone 3422-2156. Comagril. Sabe, filho, quero falar com você. Agora, pela Rádio Gazeta de Alegrete, você vai ouvir Deus Presente em Sua Vida, um programa da Igreja Metodista Central de Alegrete. Ligue e participe, 3422-1236. Você também vencerá, sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Programa Deus Presente em Sua Vida. Nossos apoiadores: Tintas Automotivas do Arthur, aceita cartões Banri, Master, Visa e Quero Quero. Tintas Complementar Automotiva, fone 3422-8410, na Avenida Eurípides Brasil Milano, número 1134. Cirurgião Dentista Dr. Ângelo Rafael Padula, experiência e segurança, prótese e clínica geral, na Avenida Dr. Lauro, número 457. Farmácia Ibirapuitã, medicamentos e perfumaria. Atendimento de segunda a domingo, na Avenida Tiaraju, número 132.